Às vezes eu fico pensando na minha vida. O que que eu faço da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Mas a vida é o que é, ela foi feita pra ser vivida, com os erros e com acertos. Faço das duas a minha inspiração. Procuro ser solitário e nunca solidão. De um lado meus filhos e minha vida, no outro essa música ofuscada ainda brilha. A gente leva a vida traçando planos e metas, e quando chega no final nem sempre é a coisa certa. Sou sonhador e sou falho, mas sei que pra alguém alguma coisa ainda valho. Tenho valor, tenho importância e tenho que seguir acompanhando sua infância. Os atos, os fatos me tiram o sono e sossego. Quero salvar o mundo, mas não salvei nem meu emprego. Não quero ser trágico, sim, lógico. Faço da minha casa uma sociedade e decifro os códigos que não tem nada de secreto. São problemas comuns que ocorrem em qualquer teto. Como o ditado bem diz, se um não quer, dois não briga, ninguém é infeliz. Minhas ideias não mudaram, evoluíram. Os meus amigos não pararam, se desiludiram. Tristeza de dar dó, desilusão com tudo. Caiu meu mundo, eu me senti só, só, só. Só. Tristeza de dar dó, desilusão com tudo. Caiu meu mundo, eu me senti só, só, só. Eu me revolto com a vida, ela se revolta comigo. Eu me revolto com os tropeços e mesmo assim ainda sigo. Continuo vivendo, continuo escrevendo, torcendo pra que seja sagrado esse momento em que eu tô dopado pela inspiração da madruga, mantendo meus focos pras ideias não darem fuga. Meu rádio ligado é quem me acompanha. A sensação que eu sinto, te confesso, é estranha. Uma mistura de vazio, interrogação. Será que ser sozinho é a melhor opção? Às vezes gosto de ter todos pra amar, mas tenho um certo surto, fico puto e quero me isolar. Sei que a vida é uma, divido a mim em duas partes iguais. Meus filhos, minha música me torna um ser de paz. O sorriso dos meus filhos é o que me deixa feliz. O caderno é o que me tira dessa hora infeliz. O silêncio e as dúvidas são grandes como essa cidade. Sou como poeta que faz rap e amor até mais tarde, até que chegue o sono. E uma das duas me deixa no abandono. Minha família, minha rima, o dia tá amanhecendo. Vem o sol, vai a neblina. E essas são aquelas noites, aquelas noites que parece que nunca terminam. Tristeza de dar dó, desilusão com tudo. Caiu meu mundo, eu me senti só, só, só. Só. Tristeza de dar dó, desilusão com tudo. Caiu meu mundo, eu me senti só, só, só, só, só, só, só, só.